Salvador, para o SAR, questionário 6312, POB 137 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado Natal. Gente, 6312, está autorizado, parte 1, Uno, Índia, ponto de espera da 0, torre, 1195, altímetro no 01. 1012, 2 horas de Índia, ponto de espera, 14, 18, 95, 6312. Só para informação do 6312, eu tenho tráfego da Gol, agora está ingressando na Juliette, chefe portão 01, não vai interferir. Controle 605, decolou, bom dia. Voo no 605, contato radar, saindo da El, submantendo nível de voo 360. Da El 360, pós 2000, pode vai direto da El? Autorizado da El, voo no 605. 05. Grato aí pela colaboração, mais que essa realizando. O Mike Juliette Romeu considera o solo aos 1-5 quando estacionar a aeronave, por favor, fazer uma chamada em 1-2-3-4. Mike Juliette Romeu. Um, dois, três, quatro só. TAM 3604, chama o centro Recife na frequência 1288, alterna 1353. Já depois que estamos zero, tá 3663. A gente está livre da decolagem, está 3663, o vento 050 graus com 8 nós. Livre da decolagem, 3663. Uniforme, marca uniforme, copia. Autorizado, Palmas 260, direto, decola da 17, curva esquerda na Momo, após direto, controle 1208, assana 5460. Palmas direto 260, decola da 1 ainda após direto 208 ao controle, 5460 outro suporte. Uniforme mecânico está correto, qual pátio PAB? Qual pátio? PAB está previsto 5 agora, eu passarei no espaço de saltar. Confirmando, é 05? Está previsto 5 agora, eu confirmarei no táxi. Ah, sim, funcionamento táxi para torre, 9895. 3895, obrigado. 208, bom voo. 20, controle, boa, tá bem, meio na frente. Controle Salvador, bom dia, tá bem, 663, cruzando 1600 pés, né, 340. Tá, 3663, contato radar, seja da El, se mantém a nível de voo 340. 340 da El, 3663 da TAM. Solo 3T, controle 221 para pushback para o outro. 221, remoto no 4, autorizado o pushback, chama táxi. Vamos lá, 221. 6312, decola de 20, controle 1208, bom voo. 208, graças, bom trabalho, seu retorno. Por Salvador, um bom dia, de Oceanair 6312, decolado por Caracaju, na sua escuta. Oceanair 6312, contato radar, saída Puca, sube, mantendo em visível 350. 350 na Puca, 6312. Oceanair Salvador, Gol 1888, informação Rio. Gol 1888, ação de indicação, autoridade chegar na mar e desça para o nível de voo 050. Gol 1605, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, 605, boa. Solo Salvador, 35221, estacionado, pronto para o táxi com 36 do PLB, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Táxi Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre no 895, no 0 no 1. Táxi sendo em frente, e a Índia no ponto de espera, torre 118, 95, 5, Salvador, muito bom dia. 521 no ponto de espera, 1-0. Vento 5221, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0. Vento 070 graus com 7 nós. Gol 1888, após ETAP, desça para 2.000 pés, ajusta no 011. Após ETAP, 2.000 pés, meio hora. Gol 1888. 221, decola os 26, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, grato, até já. Controle Salvador, muito bom dia, TRIP 5221. TRIP 5221, no contato radar, saída árvore, submantenha nível de voo 200, cumprindo as restrições. Ok, 200, cumprindo a restrição, 5221. Informe, Mike, uniforme, livre acionar e chama pronto para o táxi. Portão 10, autorizado, chama táxi. Chanel 63112, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Chanel 63112, controle. Você controle, estou escutando. Chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Centro agora, 2545, 2885, 632 da hoje. Gol 1888, autorizado a final ILSX, foi responsabilizado. Já estabilizado a final X-Ray, gol 1888. Ou 1982, eu tenho a identificação autorizada a chegar da Mares, descendo de voo 050. Confirma, ataque isso aí novamente, por favor. É, parte 1 após Índia. Parte 1 no Índia, é o ponto espera da 1-0. Obrigado, bom dia. Obrigado, você também. Obrigado. Pushback, acionamento, web 6729, portão 2. 6729-02, assim que o tráfego da TAM passar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Pode passar isso, tanto autorizado, chama táxi, web. Baixado e travado, obrigado. Ciente, está livre o pouso, pistão no zero, vento 050 graus, meia dúzia de nós, gol 1-8-8-8. Pouso livre na 10, 50 com meia dúzia, gol 1-8-8-8. Carcará 38, contato radar 68 milhas nordeste do VOR Salvador, mantenha nível de voo 1940. Carcará 38, sente, aguarde a coordenação. Autorizado o táxi, reporta na Papá para o cruzamento, Vitor Kilo Delta. Torre Salvador, TAM 3859, ponto de 0-0, pronto, visual aí com gol na final. Gente, TAM 3859, após a passagem do gol, alinha e mantém, tá esperando o zero. Após o gol, alinha e mantém, TAM 3859. Kilo Delta, autorizado cruzamento, após Quebec, Mike na Lima, chama o solo 121-9. Bom, 888, solo aos 35, libera a direita, chama o solo 121-9. 219, 888. Salvador, eu vou no 073, informação Kilo, autorização, posto seguro. No 073, posto seguro autorizado, nível 340, permite 50. Decola da 1-0, curva à direita da El Leda Bidev. Controle 1208, aciona 5526.

173. Bola 073, cotejamento correto, tinha um pushback em funcionamento. Alô, Salvador, bom dia, com o 888 levando essas coisas. No 888, bom dia, via Alfa, chamar em sua Juliette. Via Alfa, chamará. Saque, reporta para ingresso, pista 17, uniforme, mec uniforme. Kilodelta na escuta? Confia em posição. Ok. Então, 3859, decola os 37, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, pai. 355, galeão, 101 a bordo. 101? Ciente, taxa direita via Índia, ponto de espera da 90, torre 1895, altímetro 901. Índia, ponto de espera de 295, via 11, descendo a 9. 1888, Alfa Juliette, portão 06. Juliette 06, 888. 88, alterna 135, decimal 3. 288, 1353. Controle boa, TAN 3859, decolando seus custos, dando 2000. TAN 3859, contato radar, Shaidar, você mantém nível de voo 340. Abo, Elefa 340, 3859. Voo 1982, desça para 2000 pés, ajusta no 019. Para 729, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 060 graus, 18 nós. Ali decola, é vencedor nós. Autorizado ingresso no pátio 1, aqui inicialmente até através do 07. Vitor Kilo Delta, Guarani, autorizado, uma centena direta, decolada 1-0, curva à direita na Coral, controle 1208, aciona 5461. Controle 1208, afirmativo, sim, vai manter a saída Arbora, Arbora direto. Vitor Kilo Delta, tem um traço da Gol agora ingressando no 06, após o mesmo autorizado para seguir até o pátio 3. Cinco, quatro, meia, um, afirmativo, copiou a saída? Formando Arbora. Afirmativo. Chama pro. Corrigindo, mantém acionado, chama pro TACA. Chile, temos o Lula. Autorizado Barreiras, 105 direto, decola da 10, curva direita no corredor Axé, restrito no 1000 pés até o farol da Barra. Controle 1208, aciona 5462. Web 6729, decola ao 41 no controle 1208, bom voo. 208, bom dia. Web 6729, decolado de escudo, bom dia. Web 6729, contato radar, seda da Elfa, vai manter nível de voo 360. 360, pode voar, Leda? Autorizado da El, Web 6729. Da El, 6729, graças. Mike Echo Delta, prossiga. Mike Echo Delta, ciente, reporte para descida. Voo no 982, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 982. Tip 5494, acione a indicação. Tip 5494, contato radar 65 milhas sudoeste do VOS Salvador. Autorizar a chegada à mar e reporte para descida. Autorizar a decolagem de imediato, vento 040 graus com 8 nós. Informe, Mike, informe. Controle Web 6729. 6729, prossiga. Por gentileza, poderia coordenar após da El para o Edbridge para o 6729, subindo para o 400? Gente, aguarde Web 6729. Graças. Controle para 3859. 3859, prossiga. Por sinal, nós voamos de boy.